Cliente, chame tudo na frequência no 8.95. 18.950, obrigado. Boa, Papa Tango, Silo, Romeu, Oscar. Fala, Tanque Romeu, Oscar, prossiga. A prova da rotatória tá como vai ser, Vidal? Eu tô passando um quilo no meu Oscar, se tem condição de realizar 360 na vertical da RIMAR, se necessário? Afirmativo, madame. Perfeito, vou passando um quilo no meu Oscar, reporte quando na vertical da RIMAR, o ajuste altímetro na 095. Passará na RIMAR, quilo, Romeu. Estabilizado na RIMAR da pista 10, o gol 1966. Pela 966, chame tudo na frequência no 8.95. 8.95, obrigado. Boa tarde, gol 1966. Gol 1966, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, depois da PAN iniciando rolagem, o ajuste altímetro na 095. Sente, gol 1966. Gol 1966, para informação, um tráfego à sua esquerda, Bravo, November 2, Papá, mantendo 1.510, não interfere. Entendi. Papá Tango, Kilo Romeo Oscar, quando da vertical da RIMAR, inicie 360, com curva pela esquerda, reporte reinterceptando final pistão 17, informa um Boeing da Gol, final pistão 10 para pouso. Afirmativo, está reduzindo aqui a meio de possível, então não sei necessário 360, quando na RIMAR vai apontar o Kilo Romeo Oscar. Possível TAM 3897 voar Mortimer ou posição Leda? Estado Leda. Leda, obrigado. Azul 2712, faça a sua Salvador, seguir para dar terminado, informe ao controle da Caju, que está mantendo o nível de 150, chame o mesmo na sequência no 20.3. Agora para a equipe com Aracaju 203, obrigado, tá bom. Sobre RIMAR, o quilo, Salvador, boa tarde, azul 2781, não pode informar, calma, tá? Azul 2781, informação em curso agora, Quebec. Mantém escuta aguardando para a cobra, prepare-se aí da árvore alerta. Árvore alerta, obrigado. Para o site do gol 1645, lanterna Galeão, com 3:40. E tem 38 agora. 38138. 138. 138, sente. 1645, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Índia. Próximo a ponto de espera é Torre 1985. Altimetro no zero, roda 5. Via Índia, 10 pernas, 2895. Azul 2781, ponto 4. Possível. 2781, vitória da conquista autorizado via rota do plano de voo. Nível 1.60. Sai da árvore, elefa, curva direita para fazer decolagem. Transponder 5.1.34, controle 1.20.8. Autorizado para a vitória da conquista, nível 1.60. Sai da árvore, elefa, com curva direita após decolagem. 5134 no transponder 1208 é o controle. O azul 2731. Azul 2781, contagem mais correto, já pode te pegar só, né? Obrigado. Saca a torre, mantendo meu pé na sua posição de 12 horas para 4 milhas. Chama a torre na frequência no 2095. 2395, eu estou olhe para a primeira direita, Celo Salvador, 219. Ali, vai 219, primeira direita, vou no meio, 966, briga. Torre, Eco Papa November. Eco Papa November, mantenha o 1510, reposte na vertical da rotatória, o QNH0015. Vou fora, esse é o resultado. Eco Papa November, informa o tráfego Bonanza. Bravo November 2 Papá, na final da 1-7, mantendo 1000 pés. Ciente, porém não visual, e o Eco Papa November está na vertical da rotatória. Faça um 360 Eco Papa November pela sua esquerda, reporte vertical da Ceasa. Posso parar para o 360. Era pronto, gol no 645. Gol no 645, autorizado a linha ainda colar pistão na 0, ventou no 20 graus, no 09. Ainda colo não, certo? Quilo Romeu Oscar, avistado pouso autorizado pistão na 7, ventou no 20 graus, no 09. Quilo pouso no 7, Quilo Romeu Oscar. Teste da Juliette, manter a posição, o portão previsto ao 03, está sendo desocupado. Gente, mantém a Juliette com o 9. Vamos rebloqueio da Papa November. Quilo Eco Papa November, faça um novo 360 pela sua esquerda. Reporte ingressando no rotatório. Reportará. 360. Saí da água, aliás, curva direita após a decolagem. Transponda 5132, controle 120.8. Dado Brasília no 360, manda um informe para o 27, o Lula de Colono 0, manda uma árvore, então nessa curva direita. 5132, transponda 208, controle 3283, portão 9. Correto, está 3283, para te pegar só, né? Prossiga, 3897. Na 2590, alterna na 2835. Recife 2512835, boa. Boa. Meia, confirme, Pátio. Gente, Pátio 5 na escuta. Rodolfo, Copa Novembro. Eco Papa November, autorizado ingresso final da 1-7, suporte passando vertical de Enrima. Conforto para a vertical do Rumar, o Eco Papa November. Boa tarde. Voo 1645 decolou aos 27, controle Salvador 1208. 08645, bom. Controle, gol 1645, decola da Eulita. Gol 1645, quanto a sua data, meu Deus. Se espera a torre 1895, altimetro no 0 no 5. Confera 1895, 0 no 5, 966, observando a Airbus da Avianca, Juliette para o portão 03. Posso Airbus, Juliette 03, gol 1966. Estou mais à frente. Oceano 6259, autorizado alinhar e decolar pistão 10, ventuna 20 graus 099. Lutan 3283, pushback acionamento no 9. 3283, autorizado, pushback acionamento, senhor Clay. Autorizado, chamar a tarde, 183. Chama a senhora, tava 59. Seguinte, vento no 20 com 09. Tango X Papa November, solo aos 30, confirme Pat 5. Pat 4, autorizado backtrack Pat 4 no NET. Boa tarde, esse é para o 9510, o ajuste 905, tem condições de voar na lua de Tama. Mais tá? Ajuste 1506, mais próximo tem condições de voar mais tá? Afirmativo. Oceano 6259 decolou 31 no controle Salvador 1208. 208, Oceano 6259. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6259, passo para 1300, da Elveda. 6259, contato radar, turma TJ 360 na saída da El. 360, da El, Oceano 6259. Seria possível encurtar nossa saída para direto para o Mátiva? Fiz o líder, o Oceano 259. É, confirme, gentileza. 259, eu autorizo o líder. Líder, obrigado, 6259. 45, chama em Recife, na frequência na 251. 3283 com 1734, 3130 com 20. 303 está aqui autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Patione Índia. Passou ao ponto de espera 289514, reajuste no 0 no 5. Vai até o ponto de espera do 102895, 1095, ajuste grátis, uma boa. O canal é autorizado por base. Por base, obrigado, Xenera 6254. Boa tarde, autorizado a linha ainda colapso, estou no 0, vento 120 graus, 099. A linha decola do 10, 3283. Chama 259, chama Recife, frequência 251, alternativa 28.35. 251-2235, janela 6259, muito obrigado, bom trabalho. Salvo. Obrigado. Salvador, Altan 3283. 32. 283, contato radar, turma DGO 360 na saída Arbor. Saída Arbor 360, são 323. Oi, tem condições de voar ponto do Maitá na presente? Uma ou se puder. Azul 2781, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 3, Pátio 1, táxi em Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre em 1985, altímetro 10, 15. Informa que não cumpre o perfil da Agora Elétrica. Gente, não cumpre a extensão superior, é isso, né? Ah, gente, cumpre a inferior, então, 2781. Roger Lefa, 3283. Azul 2781, boa tarde, autorizado a linha decolar, pistão 10, vento 120 graus, 109. A linha decola, o 2781. Aqui são as circunstâncias lá na Pro 135. Boa, 135, né? São 8, pushback e acionamento. Autorizado, chame o táxi. Chama lá para o táxi, 2639. 2781, decolou 44, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, obrigado. 3233, chame C3 TIF, frequência 1288, alternativa 26, decimal 0. Então, dá presente direto telefa sem restrições para o azul 2781. 39, táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Uniíndia. Ponto de espera 2895 atua, altímetro no 0, no 5. 095, 1895 e Índia, azul 2635, direito. Boa tarde, ao voo 1866, sempre da Quebec. 1866, boa tarde, vou na Pro Serra Vitor 366, após Sabog, descida para o 050. 366, descida para o 050, voo 1866. Eco do Novembro, chama em torre na frequência 1-8, decimal 9. Boa noite, espera. Boa noite. 639, boa noite. Autorizada a linha de decolagem Piton 1-0, ventona 2-0 graus, 1-0-9. Decolagem Piton 1-0, 2-6-3-9. Papatango, Eco Zulu November, autorizado final da 1-7, reporte passando vertical de Iman, QNH 1-0 no 5. Como aqui vai reportar através de Iman, Eco Zulu November. Pode pôr o no pátio? Sim. Quebec confere, autorizado, Galeão, via rota do plano de voo, nível 340. Antes, saída da El, Leda, Irume, curva direita para a decolagem, pista no zero. Transponder 5147, controle 120, décima 8. Autorizado o caminhão, lote acordo com o plano, nível 340, saída da El, Leda, Irume, aciona 5147, controle 120, pista 317. Acompanhado, chama para o estacionamento 317. Obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite. Quebec, confirma a área do plano. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Azul 2639, decolada, tá, é o Leda, com referência. Azul 2639, contato radar, submetido 340, após 2010, Leda. Após 2000, Leda, Azul 2639, solicita final 300, coordenação. Tá bom. Autorizado nível final 300 para Azul 2039. Papatão Gueco Zulu 90, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus 109. Nível pouso 90. Eco Zulu November, o solo for 5-3, 4-5, frequência livre estacionar. Zulu 866, desça para 2506, o ajuste 1-0-5, autorizado a Reinaldo. 2500, 1015, autorizado a Reinaldo, boa noite, minha amiga. Azul 2781, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternativa 26, decimal 0. 288, 260, obrigado. Sério 259 Uni, Falação Quebec, para Brasília, tá? Pronto, corta. Sério 259 Uni, Brasília autorizado, via rota do plano de voo, o nível 380. Saída Arbor, telefa, curva direita após a decolagem. Transponder 5572, controle 120, décima 8. Brasília, 380, compondo rota do plano, saída Arbor, telefa. Colégio com a direita, responde 5572, controle 208. Eu quero ver 5592, chama para acionamento, pode ligar. Chama para acionamento, 2592. Para o táxi, seu 3197, com 114, 3 horas e meia, eu quero na Campina. 3197, táxi até o ponto de espera da 10, vai para a Tioninja, ponto de espera 1095, ajuste no 0 no 5. Autorizado o táxi, com 25, ponto de espera 295, seu 3197. Ave. Gol 1866, ponto autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 109. Pouso, gol no 8, beleza. Doutor 317, pronto, ponto de espera visual com a aeronave na final. Ciente, mantém o ponto de espera, Doutor 3197. Mantém em posição, Doutor 3197. Autorizado a linha manter pistão. A linha mantendo zero, 3197. Sala 04, Oliver à primeira direita, Sala Salvador 1219. Direito, direito 219. Alô Salvador, muito boa tarde, gol 1866, Livrão. Boa noite, 66, taxi de alta, ponte de 2 direitos. Alfa vai reportar isso da Juliette. Tem 3197, autorizado decolagem, vem 120 graus, 109. Autorizado decolagem, dá 10, tem 3197. Alfa Juliette, Portal 62. Portal 62, 866. Falou, o 705, pronto, está com a pé, galeão. Tem informação aqui daqui. Falou 705, informação Quebec, galeão autorizado, via rotação de voo, nível 360. Saída Gael, Leda e Rumi, curva direita após a decolagem. Transponda 5160, controle 120, decimal 8. Galeão, 360, conforme plano, estratégico pela direita, Dael, Leda e Lume, 9257. 5160, 208, voo 1705. Correto, chama para o especacionamento, voo 705. Chamará. 2000, direto Leda, faz Leda e Lume. Sim, faz 2000, Leda e Lume, 7317. Boa 1168, acione identificação, direto para 2500 PES, 21095, foi direto para a 366. 2500, manda direto por 366, é isso? Erro. Obrigado. Não, nada. O 1099, formação Quebec, autorizado para confins, via radar plano de voo, nível 360. Saída árvore, leste, curva direita para a decolagem. Transponder 5155, controle 120, decima 8. Paulo, confirmando pro gol no 8.6, posição é a minha dúvida? Afirmativo. Aqui não tem nenhum balizador aqui, tá? Tá ok, vai entrar em contato com a frente. Obrigado. Salvador, gostaria de vir com uma Sierra Senado e transportar com 4-6 a bordo. Qual a autonomia? 3:45. Paciente, funcionário B591 no táxi autorizado, é poste no ponto de espera da táxi hotel. Altímetro no 0, no 5. Táxi considerado ponto de espera do hotel, 2595. Voo 1705, puxa back, acionamento 03. Autorizado, voo 1705, chama para o táxi. Thank you. Série 2591, autorizado, cruzamento da pista 0028, taxi via Delta, Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Autorizado, cruzamento, taxi via Delta, Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Número 2, Gono 099, avante. Chegou o Boeing da Gol até o ponto de espera via Juliette, Patione, Índia. Próximo ponto de espera, torre 1895, altimetro no 0, no 5. O Boeing da Gol, pelo Pátio, até o ponto de espera, 2895, para o Pátio com 1705, com 174, 330, Guarulhos. Confira a frequência. 125 decimal 10, alterna 128 decimal 35. 2510, 2235, obrigado. Voo 9168, está autorizado a final do procedimento RNAV, reporte passando para a visa 366, o ajuste no 0195. No 0195, Porto Aral 366, agora no 1196. Gol 1705, ponto de espera, 1-0, pronto. Gol 1705, autorizado a linha decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Na decolagem, pistão 1-0, gol 1705. Gol 1-099, autorizado, pistão de acampamento, champara o táxi. Júnior, vai te dar a prova. Aérea 2591, após o início da rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, pistão 1-0. Após o Gol, é manter, pistão 0-2-5,